Mouse morreu. Clear! Clear! Não, não. Time, eu acho que não é assim que se salva um mouse, Guga. Time of death, 10h39. Voltou. Voltou. We got a pulse! É um milagre. Chama a esposa dele. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, você tá ouvindo o GugaCast e hoje aqui comigo, novamente, Caio Corraine. Olá, personas! Hoje a gente vai falar sobre histórias médicas, histórias hospitalares, histórias de tratamentos de saúde. Eu vou fazer uma coisa muito legal hoje, Caio. Fazia muito tempo que não rolava. Eu vou gravar um episódio com histórias que eu não sei nada das histórias. Eu não vi as histórias. Foi tudo feito por você e pelo Rafael e eu só vou ler elas agora, então eu vou reagir naturalmente a elas. Só queria dizer que eu também, porque só o Rafael que deu nota nisso aqui. Eu só peguei as notas altas que ele deu. É, normalmente eu não leio tudo, assim, eu dou uma passada de olhos pra ajudar a selecionar e tal. Eu procuro não ler tudo pra pelo menos ter uns detalhes, coisa assim, que eu pego de surpresa na hora. Mas hoje eu não faço ideia do que vem por aí. Exato. Bom, a nossa temporada tá acabando. Esse é o nosso antepenúltimo episódio da temporada. Sim. Então, desde já, eu já vou pedir pra vocês mandarem histórias de Natal e Ano Novo, que ainda dá tempo, né, pro episódio ainda? Que vai ao ar Sim. no dia 19, o último episódio da temporada vai ao ar no dia 19, e já mandem também histórias de carnaval para o primeiro episódio da terceira temporada, que vai começar em março de 2018. Exatamente. Agora, não esquece de colocar no subject, no assunto do e-mail, o tema da história, que além de facilitar muito a nossa vida, te dá mais chance de ser mais lido. E tem aquela nova regra, Caio. Você tem que pedir expressamente pra gente ler o seu nome, senão a gente vai substituir e talvez vai ser por Arnaldo. Talvez não. Sim. Exatamente, porque a gente nunca sabe, né, se a pessoa... Primeiro, se ela quer que o nome dela seja lido, é porque ela quer mostrar pra um amigo, falar, olha lá, a história que eu sempre conto, tá lá no podcast e tudo mais. Mas nós temos aqui algumas histórias que são comprometedoras, né? Então, é na dúvida e a gente que... não fala, a gente inventa Exato, nós nomes. Exatamente. Que a gente vai ter que fazer aqui on the spot. Durante a pausa, a gente vai ter uma pausa então, né? Ficou claro, a gente tem o último programa agora no final de dezembro, outro no começo de março, até lá não vai ter GugaCast. Só vai ter GugaCast pra quem tá no nosso grupo secreto no Facebook. Lá o conteúdo exclusivo continua. Além dos mini GugaCasts que a gente faz todo dia, a gente acabou de gravar um monte aqui, a gente vai testar uns formatos novos. A gente vai ter um programa só de comentários, a gente vai ter a volta do programa de conselhos com os assinantes, a gente vai ter jogos com os assinantes, vai ser, Caio, vai ser a colônia de férias do tio Guga. Você vai... Eu sempre gosto, eu gosto quando você usa isso. Você vai se divertir enquanto seus pais vão pro trabalho. Agora, isso é só pra quem é VIP, Premium, Platinum, Gold, Business Black, Infinity, Exclusive, Sapphire, Jardim de Inverno, Varanda Gourmet, Churrasqueiro, Forno de Pizza, Piso Porcelanato, Elevador Panorâmico, Piscina no Terraço, Lan House, Sala de Cinema, Manobrista, Serviço de Lavanderia e Concierge, só pra quem é membro do grupo secreto. Que é Concierge? Você não tem, já viu esses condomínios sem serviço de Concierge? Não sei o que, que é. Você acha tipo um cara que te dá informações e compra ingresso pra você. Você tá zoando. É? É isso. Pra que que tem isso? Sei lá, cara. É um negócio de hotel, assim, antigão, que existia antes da internet. Forno de pizza, eu gostaria de ter. Pra você ser um membro VIP nesse nível, você tem que ir lá em apoia.se/GugaCast e fazer parte do grupo, e aí você não vai perder nada dessas coisas maravilhosas que vão acontecer. Exatamente. Nosso podcast da semana, toda semana, indicando um novo podcast. Eu me sinto tão devolvendo à comunidade aquilo que me foi dado quando eu faço isso. Com certeza. Cara, abrindo portas para mais pessoas. O podcast da semana passada, eu falei do Podcrastinadores, que eu tinha... surgiu aqui na minha timeline, eu ouvi, achei legal, indiquei. E aí eu fui descobrir que um dos apresentadores do Podcrastinadores escrevia um blog sobre paternidade, coisa assim, que eu lia em 2004, na época que meu filho nasceu. Caraca! Eu falei, cara, você não é aquele cara? Ele falou, sim, sou eu, ninguém sabia disso. Eu falei, cara, que foda! E aí a gente bateu o maior papo, então foi muito legal, cara. Sim, tá inclusive nos comentários, né, do último episódio. É, tá lá, ele colocou no comentário lá. O podcast dessa semana, que eu tô indicando, é o 1986, que eu já ouvi faz um tempo. Ele é feito pelo Guilherme Afonso, que faz lá alguns dos podcasts do Não Salvo. E é um podcast bem diferente, assim, ele conta uma história, ele é um drama, né, como se fosse um audiodrama. Ele não é uma leitura, sabe, dramática, é diferente, é um audiodrama mesmo, ele faz o papel do personagem e tal. E é um cara que tá sobrevivendo no Brasil em 1986, quer dizer, nos anos 80, depois de um desastre nuclear. Não ficou muito claro pra mim ainda se rolou um ataque ou se uma usina explodiu. Teve um desastre nuclear, uma distopia apocalíptica. Agora, é legal assim que me lembra, sabe o quê? Armação ilimitada. Você sabe o que é? Não. Cara, você não sabe o que é armação ilimitada? Procura aí no YouTube, cara. É porque você é uma criança dos anos 90. Eu sou uma criança dos anos 90. Armação ilimitada era um seriado da Globo que passava nos anos 80 que contava as aventuras de Juba e Lula, que eram dois surfistas e eles viviam altas aventuras. Isso é... Nossa, isso é tão anos 80. Era muito anos 80. Era legal porque era live action, era com dois caras de, sei lá, 40 anos, mas as histórias eram um lance meio apenas um show, sabe? De repente surgia uma nave do espaço e eles tinham que resolver isso. Era muito maneiro. Caraca! É. Então, pela ambientação nos anos 80, o podcast me lembra... O 1986 me lembra um pouco a Armação Ilimitada. Mas me lembra, sabe também o quê? Você já leu uns quadrinhos chamado Why the Last Man? Li, são maravilhosos. É maravilhoso, não é, cara? É a história de um cara que todos os homens da Terra morreram, menos ele. Ao mesmo tempo, na mesma hora. Então, isso, tipo, detona a Terra. Porque, nesse momento, metade da população morreu, né? Caiu um monte de avião, teve um monte de acidente de carro. Metade da indústria parou de funcionar. E aí, ele é um mundo pós-apocalipse também. E ele sai andando com um macaco dele que se chama Ampersand. Ele tem um macaco de estimação. Sim. E no 1986, no podcast, o personagem tem uma cachorrinha chamada Mesbla. Bom nome. Que é um nome maravilhoso pra você dar pra um cachorro, não é? Cara, muito bom nome. Então é isso. Ouvi lá, ele acabou de terminar a primeira temporada também e é muito bacana. E é curtinho, os episódios são bem curtinhos. Porra, animal. Vamos pro jogo? Bora pro jogo. A gente tem vinheta, Caio, do que você prefere? Tem, e eu só vou fazer um puxadinho nela. Então, hoje a gente tem um jogo especial que é o que você prefere... Edição médica. O que você prefere? A gente podia fazer camisetas com os procedimentos médicos. O que você acha? Como? Não sei, cara. A gente pode, ou a gente pode colocar os nomes dos procedimentos médicos, igual as camisetas com nome de capeta que a gente tem lá. Ai, meu Deus do céu. Ou então a gente pode pôr uma cena de um desses procedimentos acontecendo. Vamos falar aqui, depois a gente pensa na camiseta. Mas você pode comprar a sua camiseta. As camisetas que já existem. Tem a camiseta do Ar de Rainha, Jeito de Malandro, do Conflito Bozo, das Capivaras e dos Nomes do Capeta. Estão todas lá, mitocamisetas.com.br/GugaCast. E hoje a gente vai inventar mais uma aqui depois do jogo, beleza? Fechou. Então tá. Eu posso começar? Por favor. Eu quero fazer um com você sobre doenças estranhas. Tá. Você tem que pegar uma doença. Ok. Que doença você prefere pegar? Tá. Síndrome de Capgras ou síndrome de Fregoli? Deixa eu explicar. Síndrome de Capgras... não dá nem pra falar. A síndrome de Capgras é você conseguir falar Capgras. Exatamente. A síndrome de Capgras é uma síndrome que afeta a sua capacidade de identificar as coisas. Você passa a achar que algumas pessoas que são seus amigos ou algum parente morreu e foi substituído por um impostor idêntico. É tipo, caralho. O mundo tem uma síndrome de Capgras com a Avril Lavigne. Com a Avril Lavigne e também com o Paul McCartney. O Paul McCartney. Isso. E agora com a Anitta, né? Ah, a Anitta tem isso também? Que beleza. Sim, tem isso. Tá, então essa é uma doença que você pode pegar. Ou uma outra doença é a síndrome de Fregoli. Ele é um transtorno psíquico delirante. Você passa a acreditar que as pessoas são um único objeto e que se disfarça e muda de aparência toda hora pra se passar por várias outras pessoas diferentes. Meu Deus! É. Então, em um, você acha que alguém que você conhece morreu e foi substituído. Aham. No outro, você passa a achar que uma pessoa tem capacidade de se disfarçar e se passar por outra pessoa ou por objetos. Caralho! Qual dessas doenças você gostaria de pegar, Caio? Nossa, velho! Primeiro, que coitadas essas pessoas que têm isso. Mas eu acho que das duas, Capgras é mais tranquilo. Porque se, por exemplo, sei lá, sua mulher, ela foi substituída por uma impostora. Sim. Na pior das hipóteses, você se separa da mulher porque você não confia mais nela. É, mas aí talvez você possa sentir isso com outra pessoa. Essa síndrome podia se chamar também síndrome de novela do SBT. Porque isso parece muito um plot de novela do SBT, né? Tem aquela lá, a usurpadora, né? Ah, a usurpadora foi isso? Eu não sabia. Foi. Usurpadora é que elas são gêmeas iguais. Gêmeas iguais. Mas são gêmeas e aí uma toma a vida da outra. Entendi. Porque uma é pobre, aí a outra é rica, aí a pobre vai pro lugar da rica. Aí todo mundo começa a gostar mais dela, aí a rica volta. É alguma coisa assim. É isso aí. Por isso que é usurpadora, você usurpou o meu lugar. Você prefere isso ou achar que tem uma pessoa que sempre se disfarça e muda de aparência, inclusive se passa por um objeto? cara, não, eu quero... Imagina, cara, como? Imagina como que você dorme achando que sua cama é alguém. Ah, não, a minha cama é só uma pessoa muito grande. É, você vai dormir e fala assim, esse abajur aqui é o Guga. Não, não, ah, deixa não, eu dormir. Não, caralho! Não quero fazer vinheta! Sai daqui! Acorda gritando no meio da noite. Caraca, não, velho. Meu, não é possível. Isso, não, você inventou isso aí. É, não, cara, se tá na internet é verdade. É, se tá na internet é verdade. Eu não sei se é verdade ou não. Eu achei na internet. Você acha. Você prefere o quê, cara? Sem escolher. Capgras ou Fregoli? Eu vou de Capgras. Eu acho que eu também. Porque, cara, a Fregoli é muito, muito forte, assim. Tipo, porque... É. Mas sabe o que seria engraçado? Se a pessoa tem síndrome de Fregoli com ela mesma. Então ela acha que ela pode virar um objeto. E aí você passa por ela e ela tá ali achando que é um abajur. Aí você fala, não, cara, eu tô vendo que é você. Você não é um abajur. Eu tô vendo. E aí ele fica lá igual, quietinho. É igual criança brincando de esconde-esconde, né? É tipo isso. Tá atrás da cortina, aqueles pezão pra fora. Ok, síndrome de Capgras, então? Concordamos? Por favor, nossa, esse meu esse jogo Deus. Não tem campeão, né? Ele é só, a gente, é só uma diversão. Nossa, não, somos todos perdedores. Mas ó, agora, pra dar uma mudada, tá. Eu vou fazer, né, o que você prefere pra você, só que com dois exames. Tá. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Boa, dois exames. Você prefere fazer um exame que é a punção lombar. Out. Eu sei que é punção lombar. Nossa. Ou sigmoidoscopia flexível. Tá, vou explicar primeiro a punção lombar. Uma agulha de um palmo é enfiada na sua coluna e você tem que ficar Nossa, cara, não, não tô conseguindo nem ler. E você tem que ficar esperando ela pingar líquido espinhal num potinho. É tipo tirar... Você já viu como... Você sabe maple syrup? Que é o que eles tomam no Canadá? Eles comem isso? Maple syrup é um melaço que sai da árvore, né, do maple. Sim. E é isso, eles põem um negócio lá, eles põem eles espetam um tubinho na árvore e aí ele fica pingando no baldinho o xarope. É tipo isso, só que na sua coluna. Caralho, velho. Ou se... Ai, meu Deus do céu. Isso foi uma péssima decisão, viu? Se as histórias forem assim, cara, não vai dar, não. Magicamente eu vou cair do podcast. Ah, que pena. O Caio caiu. Então. É bom que já tá dando um spoiler do que vai ser, né? O programa. Nossa senhora. Ô, Jesus. Então, ou sigmoidoscopia flexível, que é um tubo de 60 centímetros e da espessura do seu dedo mindinho, colocado gentilmente dentro do seu ânus, que vai subindo pelo seu intestino pra ver se tá tudo ok por lá dentro. Ah, meu Deus, cara. Caralho, velho. Imagina essa situação. Você tá no hospital, aí o cara chega pra você e fala assim, olha, tem aqui, a gente pode resolver isso aí com uma sigmoidoscopia flexível. A gente pega essa mangueira aqui, 60 centímetros, e a gente vai enfiar na sua bunda inteira, aos pouquinhos. Mas, teoricamente, não dói, né? É isso aí. Caraca. Aí você fala, não, mas... não, não, não, não, não, nunca, não, não, não. Aí o cara fala assim, ah, não, tudo bem, não precisa fazer. A outra opção é a gente enfiar uma agulha de um palmo na sua coluna e tirar um líquido dali. Nossa, mas... Nossa, nossa, cara. Cara, eu só ia... Cara, como... Eu só ia querer uma vodka. Qualquer coisa... Eu ia querer um tapa daqueles do Steven Seagal na nuca, tá ligado? Pum. A gente faz essas coisas anestesiado, né, cara? E whatever também. Aí tiro da coluna, pelo menos se não... Então, não. Ambos, eu pesquisei, ambos são feitos sem anestesia. Ah, meu Deus, cara. Eu não sei, eu não sei responder isso. Eu sei exatamente o que eu vou. Eu não sei responder isso, Caio, porque quando eu penso assim, agulha... Cara, eu tenho pavor de agulha, pavor de agulha. Eu também. Eu não posso ver uma agulha sendo colocada em você, na sua coluna. Se eu for, eu e você no médico, tá? Eu tô doente, você tá lá com o meu acompanhante. Aí o cara fala assim, olha, a gente vai enviar essa agulha aqui na coluna do Caio, seu acompanhante, que seria muito cruel. Porra! Eu saio correndo, pra foda-se, o doente é ele. Ele não vai conseguir correr junto. Não, então, ainda assim eu ia falar assim, cara, eu não quero ver isso, eu posso não ver? Já ia ser assim. Mas aí a opção, cara, tipo, não é isso. Caramba, cara. Eu sei que, teoricamente, eu podia... Como eu não vou ter que fazer um deles, eu podia simplesmente dizer que eu prefiro o primeiro e acabou. Mas, sendo honesto, eu fico muito na dúvida, cara. Não, eu, sendo honesto, tubo na bunda. Facilmente. Nossa senhora, até se fosse maior, até se fosse, tipo... Cara, não, velho. Na coluna... Mas, cara... Deve ser a dor mais absurda da vida de um ser humano, cara. É, cara. É, mas, cara, são 60 centímetros, Caio. Não, mas, cara... Imagina, cara, o tempo que isso vai levar, cara. Não, imagina o cano tentando fazer a curva no seu intestino. Batendo nas paredes, assim. É, isso deve doer também. Deve doer. Deve doer igual, tipo, dor de barriga. Deve dar uma cólica violenta. Caramba, cara. Não, mas coluna não, cara. Não brinca com coluna, velho. Não dá, não. Eu não sei, cara. As duas coisas parecem muito dolorosas e muito... Sério, médicos. A gente tem muito médico que ouve a gente. Cara, deem um jeito de anestesiar a galera pra isso. Qualquer um dos dois. É só o que eu te peço. Nunca te pedi nada. O médico... O médico que conseguir... que conseguir fazer esses exames sem anestesia, eu vou dar um passe eterno pro grupo secreto no Facebook. Vai ser a minha contribuição pra medicina. Caraca, velho. Eu não sei, cara. Não. Eu não sei. Não. Eu acho que... Toma na bunda. Eu acho que eu prefiro... Eu acho que o da punção lombar é mais rápido. Eu acho que isso me faz escolher a punção lombar. Cara, mas é na coluna e tem que ficar pingando líquido espinhal. Cara, líquido espinhal. Mas, cara, um tubo de 60 centímetros na sua bunda deve ser muito longo esse exame, cara. Sem querer fazer um trocadilho. Cara, o foda é que assim... Chega, Caio, minha vez, cara. Vamos não falar mais sobre esse assunto. Não, é que eu ia falar que um tubo de 60 centímetros, tem gente que faz isso por diversão. Não faz, não com 60 centímetros, cara. Porque 60 centímetros... cara, você não é sabe igual que um cateterismo, cara. O cara vai sentar lá e vai ficar enfiando aquilo ali. É igual um rotorrouter, entendeu? Guga, você não sabe o que, é que um eu já vi router. Gente enfiando na bunda. Não, é sobre isso, cara. Vamos tirar isso da situação. Vai levar um tempão, cara. Vai ficar um tempão o cara fazendo isso ali, olhando... E o outro, certamente vai doer, não, cara. Não sei. Vamos só encerrar esse assunto. Posso fazer o próximo? Ok. Pode ir pro próximo. Eu vou fazer uma doença de novo, tá? Tá. Que é menos cruel do que isso aí que você fez. eu escolhi umas doenças... Putz, eu não sabia que você ia nesse nível, cara. Eu escolhi umas doenças tão, tão levinhas, cara. Vai parecer um passeio no parque agora. Você pode pegar disgeusia. Disgeusia provoca uma mudança na percepção do sabor dos alimentos. E você, e você passa a achar tudo repugnante. Nossa, que horrível. Então, tipo, você vai perder o prazer de comer na sua vida. Nossa. E você não pode não comer. Nossa. E não só um prazer, como vai ser um sofrimento comer. Você ia ficar magrinho, pelo menos. É, tem essa, pelo menos. Ou a síndrome de Alice no País das Maravilhas. Ele é um transtorno neurológico gravíssimo que tem uma perturbação absurda na sua percepção e dos sentidos. Principalmente, é como se você estivesse drogado, como se você estivesse louco de ácido o tempo inteiro. Você vai enxergar as coisas muito maiores ou muito menores do que elas realmente são e com cores totalmente reais, parecendo que você é um personagem de Alice no País das Maravilhas. Caralho. E isso pra sempre. É tipo ficar louco de ácido pra sempre. Caraca. Ou você passa a não sentir mais o sabor dos alimentos. Aliás, eles passam a ser repugnantes. Ou você vai enxergar tudo loucão. Pra sempre. Porra. A primeira, né, disgeusia... Disgeusia. Assim, a sua vida vai ser miserável, mas dá pra continuar. É. A da Alice, acabou. É verdade. Eu acho que, tipo, não há. Você deixa de ser um ser humano... Você precisa ser assistido, você precisa ser... Porque imagina, você vai atravessar a rua, você fala... O ônibus vindo. O ônibus é verdade. Tá mais no meu dedo. É verdade. E vai, sabe? Disgeusia dá pra continuar a viver. Assim, viver sem bacon, mas dá pra continuar. Horrenda, a pior vida possível. Pior não, vai. Tem muita gente que sofre muito mais. Mas uma péssima vida. É, mas ela é funcional. Você tem razão. Não, então, esse foi muito fácil. Agora eu posso ir extreme medieval pra combater com a surda. Deixa eu ir mais uma vez, então. Vai. Eu vou essa, você vai outra. Pode ser? Tá. A gente pode fazer mais uma vinheta? Ai, meu Deus do céu. Agora é o que você prefere, versão médica, extreme medieval. O que você prefere? Cirurgia de catarata medieval. Tá? A anestesia é uma bebida. O médico chega e te dá uma cachaça. Não existia cachaça em tempos medievais. Então o médico chega e te dá uma... Sei lá. Um mosto. Sei lá. É um vinho, sei lá, que ele vai te dar. E o procedimento é o seguinte, o médico, ele enfia no seu olho. Você toma uma golada de cachaça, e aí ele enfia no seu olho uma agulha grossa e achatada. Não. Não é bem uma agulha, é tipo uma pá, sei lá, tipo um garfo. E aí ele espeta a borda da sua córnea e empurra pra baixo o seu cristalino, que tá opaco, né? Isso aqui é catarata, você fica com cristalino opaco, você passa a enxergar tudo como se fosse embaçado. E aí, o mais legal desse procedimento é que não é que ele cura você da catarata. O resultado é que você volta a enxergar com mais clareza, né? Não tá mais embaçado. Só que você perde o foco. Você vê tudo desfocado pra sempre. Como se fosse uma câmera sem foco. Por que que nego faz isso na Idade Média? Porque isso é o suficiente pra você ir capinar. Sim. Entendeu? Então, tá bom. Você vai conseguir enxergar a enxada? Vou. Então vai lá. Caralho. Esse é um, tá? Essa é a opção. Foi gostoso? Foi maravilhoso. Tô me sentindo muito bem. Essa foi a cirurgia de catarata medieval. Agora, cirurgia de cálculo renal medieval. Tá. A anestesia é um pouco melhor. Além da bebida, além da golada de cachaça, vem um enfermeiro e senta em cima de você e amarra suas pernas no seu pescoço. Que como? Eu não entendi ainda se é virado pra frente, tipo, se o seu joelho vem na direção do seu peito, ou se é pra trás. Tipo, seu calcanhar vai na direção da sua nuca. Mas, caralho, não sei. As pessoas eram muito flexíveis na Idade Média. É, não sei. Aí, o médico, ele enfia dois dedos no seu ânus. E ao mesmo tempo fica apertando a sua região pubiana até achar a pedra, o cálculo renal. Meu Deus. Quando ele acha, quando ele finalmente acha, ele enfia o dedo na sua bunda pra dar uma levantada, entendeu? Pra ele encontrar o outro dedo dele por cima, sacou? Sim. E aí quando ele acha a pedra, ele coloca um catéter metálico na sua uretra e aí lá ele tipo dá uma esmagada na pedra, entendeu? E aí o resultado é que você, de fato, você provavelmente vai morrer de sepse, porque nada disso era... O cara não limpava esse negócio, porque eles não existia bactéria, não existia essa ideia de que as coisas tinham que ser limpas. Então provavelmente você ia morrer de qualquer jeito, mas quando acabava, você ficava sem a pedra e sem coragem de olhar no olho do médico por algum tempo, né? Olhar fazendo contato visual. É. Ou olhar mais, né? Não, cara, não, porque você ia se... Não importa quanto ele fosse seu namorado, cara, você ia se sentir tão violado depois disso. Não, caralho. Mas e aí, cara, velho, qual que você prefere? Cirurgia da catarata, agulha grossa e achatada no seu olho e depois você continua sem enxergar? Ou cirurgia de cálculo renal? O médico enfia dois dedos na sua bunda, apalpa você pela frente e por trás e depois, quando ele finalmente acha o problema, ele enfia uma antena na sua... na sua uretra. Não, assim, quando você tava descrevendo a primeira, eu tava assim, tipo, ok, qualquer que seja a segunda, eu vou escolher a segunda. Porque olho, velho, eu acho que é a coisa mais aflitiva, né? Olho é o que você tem, pelo menos, né, pra gente que não tem, né, nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência e tal. Você vê como a vida tá fácil agora. Não, é a nossa janela, cara. É a maneira com que a gente interage com o mundo. A gente sabe que as coisas são como são por causa do olho, então não sei o que tem. E eu trabalho, né, eu não conseguiria trabalhar sem meus olhos e tal. E, cara, aí chegou a segunda. Aí fudeu. Porque não, cara, não, ninguém vai enfiar nada no meu pinto, cara. Ninguém, não. Não. Isso não vai acontecer. É, eu vou te falar que comigo já aconteceu, mas beleza. Cara... Mas você tava anestesiado, pelo menos. Exatamente. Nossa. E não era uma antena. Exato, né? Caraca. Escolhe um, Caio. Tem que escolher. O médico tá esperando. Catarata. Ninguém vai enfiar nada no... Cara, não, velho. Não. Vai. Enfia um negócio no olho, velho. É isso aí. Mas, cara, primeiro, eu acho que o segundo deve doer muito mais. E eu não vou enfiar uma antena no meu pau, não, nem fudendo. Cara, eu vou te falar que eu escolheria a segunda, porque se você tem uma pedra no rim, cara, ela tá doendo tanto que o que o médico falar, se você confiar no médico o suficiente pra ele falar assim, ó, se eu fizer isso aqui vai passar, você fala, então faz, pode fazer, faz duas vezes. Se o médico chega pra você e fala assim, vou enfiar dois dedos na sua bunda e vai passar, ele se pergunta, se você enfiar quatro, passa mais rápido? Porque, cara, a dor da cálculo renal faz você superar tudo isso aí. Eu acho que essa aqui foi o momento que a medicina começou a nascer. Porque o cara que tá com a catarata, ele ainda pensa, ah, quer saber, não vou fazer não, vou ficar aqui vendo opaco mesmo e beleza. Agora o cara do cálculo renal, ele nem tem dúvida. Ele já chega e fala, já chega pro enfermeiro e fala, senta aí na minha cara, amarra minha perna. Não demora. Caralho, velho. Que situação. Vai, você escolheu um extreme pra mim? Sim, escolhi aqui. Vamos lá, então. Primeira das opções é a sangria. Você vai no médico, ele fura uma veia sua e deixa sangrar, sem parar. Ah, que gostoso. Né? Esse é um procedimento... um procedimento da morte. Olha, a única saída é o cara sangrar até morrer, então... Sangrar. Então, isso era visto como saudável, né? Que fazia a doença sair de você. Ah, entendi, cara. Então, era usado pra resfriado, dor de cabeça. ou simplesmente pra ser saudável mesmo. Era só era o frango com batata doce da época, tá? Já imaginou uma criança falando assim, mãe, eu acho que eu tô um pouco resfriado, não posso ir pra aula hoje. Ah, não. Beleza, a gente faz uma sangria aqui. Não, tô melhor. E assim, na verdade, era um serviço oferecido nos barbeiros. Caramba, sério? Né? Você ia lá fazer a barba, aproveitava e começava a sangrar, sem parar. Não é gostoso? Aí o cara, você sempre, isso eu sempre acho quando eu faço barba em barbeiro, que é um luxo que eu me dou de tempos em tempos, porque é caro. Uhum. E eu consigo fazer em casa a mesma coisa. Uhum. Quando ele tá com a navalha bem perto, assim, da veia do seu pescoço. Uhum. Nesse caso, não na veia do pescoço, mas você ia e ele acertava a veia por querer. Era o objetivo, acertar a veia mesmo. Aham. Uhum. É. E o segundo... Comparado com as outras coisas que a gente leu aqui, esse aqui tá tranquilo, cara. Porque isso... Tá bem tranquilo. É. E o segundo é a pedra de San Fiacre, que, assim, é uma pedra pontuda. Diz a lenda que o Fiacre tinha hemorroida. Tá, não. Ele passou o dia sentado nessa pedra, rezando, e se curou. Ah, não, Fiacre. A partir daí, outros monges, já que Fiacre era um monge, passaram a se tratar colocando um ferro quente na sua hemorroida. Ah, não, cara. Olha só, então, eu nunca tive hemorroida. Eu sei que deve ser terrível, deve ser um negócio horroroso e tal. Putz, deve ser horrível e tal. Mas, cara, não parece que isso é uma coisa que vai melhorar. Parece que vai piorar. Mas, ó. Então, vamos lá. Pensando bem, o que você prefere? Sangria todo dia, qualquer dorzinha de cabeça, opa, veia, ou San Fiacre uma vez por ano? Ah, cara, eu me sinto inabilitado pra responder isso, porque eu nunca tive hemorroida e eu não sei o quanto dói. Mas eu vejo que quando as pessoas têm hemorroida, elas sentam numa almofada com um buraco, né? Pra não ficar encostando ali. Então eu imagino que colocar um ferro quente ou uma pedra pontuda ali deve ser muito pior, cara. Mas é uma vez no ano só, né? Uhum. Ou sangria todo dia. Sangria... Cara, eu tenho horror à agulha, cara. Eu não seria capaz de sangria todo dia. Eu vou no San Fiacre. Caraca. Mas eu ia sangria todo dia fácil. Mas fácil. E até facilitar as coisas pro cara. Não, beleza. Ó, foi essa veia ontem. Vamos essa hoje pra fechar, né? Ah, agora era da perna, hein? Não, mas essa aqui não, porque aí eu vou morrer. Essa daqui. Cara, nossa. No barbeiro não, ainda, né? Velho. Esse barbeiro gourmet novo que tem, né? Tipo, tomando cerveja, ouvindo rock and roll. Exatamente. Eu ia lá e ia falar, tá, cara, aí. Além de, né? Ó, aproveita que você vai cortar a veia da perna. Já né, dá uma geral aí, no, pô, tá aí. Nos pelos da região. Não tem esse lance do barbeiro, esses barbeiros novos fazendo um negócio meio à moda antiga, assim, com navalha. Sim. Com pomada minâncora, talco granado, não tem essas merdas todas assim. Pô, aproveita e faz sangria. Tá aí uma ideia pra você se diferenciar da concorrência. Exatamente. Vai lá nesses cabeleireiros retrô. É mais um jeito de você tirar dinheiro das pessoas. Eu acredito que você pode ter certeza que alguém iria pedir a sangria. Cara, esse foi o pior jogo que a gente já fez na história. Vamos nunca fazer isso de novo. Por favor. Só no episódio de médico do ano que vem. Ok. Vamos pras histórias, então? Bora lá. Posso ler a primeira? Manda bala. Olá, Guga, Rafael, Caio, convidado e Conselho Regional de Medicina. Olá, Conselho Regional de Medicina. Obrigado pela audiência. Me chamo... Gostaria que os nomes no texto a seguir sejam substituídos conforme acharem de acordo. Ok. Ok. As informações a seguir são para controle estatístico dos ouvintes, tal qual faz o Nerdcast. Eu tenho 27 anos, sou de Fortaleza, Ceará, e sou estudante do 10º semestre de medicina, e esse é meu primeiro e-mail. Obrigado. Aqui a gente trata bem primeiro e-mail, tá, gente? É. Podem ficar tranquilos. A gente, como que... Então, na hora a gente vê como que a gente vai mudando os nomes, tá? Beleza. A história que conto a seguir é a respeito do primeiro plantão que dei na vida, meu Deus. Olha lá! E como alguns medos foram vencidos e traumas foram criados. Vale salientar que eu venho de uma família com alguns médicos, um deles meu pai, que tem um senso de humor curioso. Vamos colocar nomes só de doutores. Então o pai dele é o Doutor Estranho. Doutor Estranho, tá. E ele okay. É o Doutor Estranho Júnior. Tá bom. Tipo caverninha. Isso aí. Um deles, meu pai, Doutor Estranho, que tem um senso de humor curioso. Daí o nome. Em determinado mês de férias, meu pai me convidou para ajudá-lo em alguns plantões, numa cidade próxima à nossa, sob sua supervisão. Ele deixaria eu atender os pacientes do pronto atendimento com ele presente na sala, discutiríamos o meu diagnóstico e conduta, e ele supervisionaria e assinaria tudo. Que medo. Que medo. Ah, cara, ele tem que aprender, né? Não, sim, mas vai aprender com o professor, vai aprender... Não, cara, com o pai, não. Eu achei maneiro. Não, é assim que se faz. Caso chegassem pacientes de urgência, ele deixaria eu observar e, se necessário, ajudá-lo em algum procedimento. Como em breve eu iniciaria a parte prática do currículo em medicina, achei que seria excelente, já pôr a mão na massa e de quebra aprenderia com meu pai, ou seja, não haveria aquele peso de estar sendo avaliado e seria mais bem descontraído e fácil de aprender. Exceto que o pai dele é o Doutor Estranho, mas beleza. Exatamente, geralmente o pai é uma pessoa que julga mais, né, sei lá. É, não sei. Acordei cedo, saímos cedo, tomamos café numa padaria perto do hospital e de lá já era possível ver um aglomerado de pessoas próximas da entrada do hospital. Algumas apenas com cara de paisagem, outras um pouco apressadas ou angustiadas, mas nenhum que gritasse literalmente "Me ajude, estou morrendo!" E isso me tranquilizou. No hospital, meu pai me apresentou as instalações bem precárias do hospital. A equipe hospital médica. A equipe médica, cirúrgica e clínica, que estariam de plantão conosco, e os demais funcionários que nos auxiliariam. Uma coisa que me incomoda em médicos é eles acharem que a gente sabe a diferença entre isso tudo. Ah, não. Exatamente. Eu sou o residente, ele é o cirurgião, enquanto este outro senhor aqui é o clínico. Cara, pra mim é tudo médico. Só você sabe isso. Quem faz parte do nosso grupo secreto vai ouvir um extra essa semana, né? Um conteúdo exclusivo. De quando eu quase morri algumas semanas atrás. E eu guardei ele especificamente pra essa semana, porque era, né, um conteúdo sobre saúde e pra juntar com fazer essa dobradinha com o episódio. E, cara, eu vi uma pessoa de roupa azul, era ela mesmo, velho. É. Não me importa se é porteiro ou se é médico. É. Se é presidente do hospital, sei lá. O que... Então, assim, o que ele chama de equipe médica, cirúrgica e clínica, a gente chama de equipe médica. Exato. Após formalidades cumpridas, seguimos ao pronto atendimento e lá me acomodei na cadeira em frente à escrivaninha. Ajustei alguns blocos de receita e atestados e meu pai se colocou no fim da sala e disse: "Pode chamar o primeiro." Uma febre há 2 dias com tosse e dor de garganta, nada demais. Anamnese colhida, exame físico realizado. Você sabe o que é anamnese? Não tenho ideia. Nem eu. Caso discutido, paciente orientado, tudo maravilhoso. Pra você, né? O paciente, ele falou assim: "Ah, cara, o médico não fez nada." Ah, eu fui lá, ele só queria saber da minha anamnese, sei lá como que... Sei lá que merda é essa. Dei continuidade ao atendimento e tudo se seguia calmo. Nenhum caso realmente desafiador. Boa parte da manhã foi preenchida por queixas como calombos, quebradeiras, fininhas, murrinhas, cobreiros, impingem, tersol e mal-olhado. que é cobreiro? Cara, mas é isso. Isso é uma coisa ruim de ir no médico também, né, cara? Porque você vai no médico que você tá com a unha encravada e tá doendo. Foda-se que ele quer um negócio desafiador, sabe, cara? Exato, ah, né? Não, hoje eu vou salvar uma vida. Nem um apendicite. Cara, foi mal. Desculpa aí. Tem dia que é só unha encravada mesmo. Até que uma senhora de cabelos longos, rosto largo, traços firmes, ombros e... Cara, teve uma vez que eu fui, que eu cortei o dedo. E eu cortei o dedo perto da unha, assim, com uma faca. Foi terrível. Uhum. E eu pensei assim: "Ah, cara, só dei um cortezinho aqui, beleza, né? Vou pôr um band-aid aqui e vou embora." E aí, quando foi, chegou de noite, tava doendo pra caralho e não tava... Eu falei: "Putz, eu tinha que ter ido no hospital dar um ponto." Aí eu fui no hospital. Aí eu cheguei lá e o médico falou assim: "Pô, por que você não veio de manhã?" Aí a gente dava ponto nisso. Eu falei: "Dá um ponto agora." Ele falou: "Agora não dá mais." Aí eu falei: "Pô..." E aí o cara ficou puto comigo, porque, tipo, no mínimo eu tinha levado alguma coisa pra dar ponto, entendeu? Ah. E agora ele vai fazer o quê? Vai pôr um esparadrapo e me mandar embora. Eu falei: "Tá, mas eu quero só que você olhe aí e vê se tá tudo bem." "Tá, tá tudo bem." "Por que você veio aqui?" Isso é o clássico do médico. Toda hora é assim: "Não tome medicamento sem orientação, procure um médico, não sei." Aí quando você realmente faz, o cara fala: "Ah, cara, só gripe, por que você não tomou aspirina, ficou em casa?" Exatamente, exatamente. Bom, até que uma senhora de cabelos longos, rosto largo, traços firmes, ombros e passos largos, usando um vestido de caimento solto e sandálias de dedo e muitos adornos, adentrou o consultório. Seu nome era... Qual é o nome dela? Ela é paciente. Ah, com essa descrição, Medusa. Nossa... Ok, ok, vamos ver pra onde que isso vai. Ela olhou meu pai e disse: "É seu filho, doutor? Muito bonito." Meu pai confirmou, aparentemente já conhecia a paciente, Medusa. Ele me pediu licença e disse para... Pediu licença, ele vazou. Ele me pediu licença... Olhando pelo espelho, assim, tá ligado? E disse para continuar o atendimento. Que voltaria a tempo de discutirmos o caso da senhora e conduzir o tratamento. Olhando pelo espelho. Achei tudo normal e tentei transparecer segurança e profissionalismo. Antes mesmo do meu bom dia, a senhora me interrompeu, me encarando fixamente, e mais uma vez falou: "Você é muito bonito." Dessa vez... Virou pedra. Dessa vez, algo soou estranho em sua voz, um timbre incomum. Ela percebeu minha perplexidade, pigarreou e se ajeitou na cadeira. "Meu filho," ela iniciou, "ando sentindo um desconforto nas partes, por ali, sabe? Não é sempre, mas incomoda. Às vezes cheira mal. Às vezes tem escorrimento." Nossa. "Você pode olhar?" Percebi o porquê do meu pai ter se ausentado. Eu falei. ele já devia conhecer a história da pobre senhora com o incômodo das partes e quis dar privacidade. Ah, tá vendo? É, porra, o cara é médico, tem que lidar com essa... Não é teu pai fugindo disso, não. Tem que lidar com isso, porra. Imagina pra ela, que ainda tem que falar essas coisas e tal. A senhora, que parecia ter por volta dos seus 40 anos, perguntou se teria de se despir para ser examinada e pediu que, por favor, fosse para a bancada de exame físico e retirasse as roupas íntimas, que eu iria apenas pegar um par de luvas de procedimento. Respirei fundo e fui no armário buscar as luvas enquanto pensava, Jesus... Jesus mesmo. Mas acho que nem mesmo Jesus estava preparado para me ajudar ali. A senhora, com a saia levantada, sentada na bancada de pernas abertas e com a calcinha em um dos tornozelos... Caramba, cara, que humilhante. Humilhante não, mas situação ruim também, né? Apoiava uma das mãos por detrás das costas e na outra segurava sua cobra de um olho só. Sim, seu pênis. Nesse momento, quis engolir as luvas e tentar morrer engasgado. Mas jovem, incauto e inocente, nem imaginava que tudo poderia ficar pior. Coloquei as luvas, olhei para a senhora mais uma vez e examinei seu pênis. Havia uma vermelhidão na região da cabeça e algumas vesículas ao redor. Vesículas? Vesículas. Eu perguntei, coçam? E ela respondeu, às vezes. Outra pergunta, a senhora tem parceiro sexual fixo? Ela fez que não. Eu perguntei, usa preservativo? E ela respondeu, só quando eu sou o ativo. Ok, estava mais tranquilo e menos envergonhado. Afinal, não seria a primeira nem a última vez que algo assim aconteceria. Ah, ele até que saiu bem na situação, vai. Sim, sim. Considerando ainda que é a primeira vez dele, caralho. Quando fui tirar a luva, ela me interrompeu e disse, a dor e a coceira vão pra parte de trás também. Ela se colocou de quatro e arriou o vestido pra cima. Caramba. Senti mais uma vez o meu espírito saindo do meu corpo e eu o forcei para voltar. Dessa vez, o bom senso me atentou e eu coloquei uma máscara antes de examiná-la. Aparei um de seus montes posteriores com uma das mãos e com a outra... Montes posteriores. Eu vou começar a falar, usar isso quando for... Foi bom. Me referir a alguma bunda. E com a outra, com os dedos em forma de pinça, afastei suas pregas anais. Cara, esse programa tá indo num nível... Ah, já começamos muito bem, cara. Lá estavam... A gente tá no primeiro e-mail e a gente já falou de enfiar o dedo na bunda umas 20 vezes. Lá estavam, lá estavam várias vesículas em cima de campo vermelho, algo como gotas de orvalho numa flor de outono. Uma voz na minha cabeça disse, tem de fazer o toque retal. Eu era apenas um corpo em automático agora. Peguei o gel azul transparente perto da caixa de luvas e do sonar de batimentos fetais dentro do armário. Expliquei com calma o procedimento para a senhora e ela não protestou. Coloquei o gel em um dedo, mais uma vez abri o caminho com uma das mãos, e com a mão dominante, pude sentir o interior da cavidade daquele ser único. Calma, tá gelado, ela disse agora com seu tom de voz natural. Mentalmente anotei, tem vesículas. Retirei todo o dedo, fiz questão de não olhar para as luvas, apenas as retirei e coloquei no lixo apropriado. Cara, ok, considerando que é a primeira vez dele, ele realmente tá saindo bem, cara. Sim. Sentei e expliquei para ela que eu havia visto, que não era grave e queria chamar meu pai para finalizar a consulta. Ao sair do consultório, só vi alguns pacientes e alguma movimentação ao fim do corredor. Fui até lá no intuito de saber seu paradeiro. Lá encontrei uma fisioterapeuta muito bonita, diga-se de passagem, que me informou que toda a comoção era devido a uma ambulância do SAMU que havia chegado com um paciente etilista crônico, encontrado na esquina do seu bar preferido, inconsciente e com episódios de vômitos de sangue. Nossa. Putz. Provavelmente, meu pai deveria estar no eixo vermelho do emergência, tentando estabilizar o paciente. Não sei o que isso significa. Dito e feito, lá estavam meu pai, outros dois médicos previamente apresentados e dois paramédicos do SAMU tentando a todo custo manter aquele homem vivo. Meu pai me viu e perguntou, sabe reanimação? Fiz que sim com a cabeça, e ele mandou eu intercalar na ventilação e massagem cardíaca com um dos paramédicos. Olha lá! Caramba! A adrenalina tomou conta de mim e eu coloquei em prática tudo que já havia feito em bonecos na faculdade e aprendido em livros. Eu aprendi também na aula de trânsito. Você fez isso? Na aula de... Não sei dirigir, nunca fui atrás. Os paramédicos me auxiliaram no manejo da técnica da massagem cardíaca. Meu pai mandou todos se afastarem. Aproximou as pás do desfibrilador no tórax do homem e chocou ele. Ele falou, clear! Caraca, no primeiro dia dele rolou um clear? Rolou um clear. Clear! O cara dá um pulo. Foi a primeira vez que vi na vida real, o espasmo muscular foi tão forte que fez o paciente pular pra cima. Rapidamente, a equipe retoma a ventilação, massagem e aplicação de soro e drogas. Tudo muito rápido, coordenado e intenso. O processo de massagem, ventilação, choque se repetiu mais algumas vezes. Meu corpo estava exausto. Parecia que eu tinha feito uma hora de atividade física sem parar e só havia se passado poucos minutos. Um dos médicos disse, doutor estranho. O paciente não tá saturando bem o oxigênio. Acho que você deve entubá-lo. Meu pai fez que sim com a cabeça e pediu à enfermeira o material que já estava previamente separado. Em literalmente menos de 30 segundos, meu pai abriu a boca suja de sangue do paciente, posicionou o laringoscópio, atravessou o tubo orotraqueal e conectou o oxigênio. Oh, que maravilha, doutor Estranho, né? Porra, doutor Estranho. Ele, em seguida, auscultou o paciente e fez um sinal de ok com as mãos para a equipe. Mais alguns ciclos de choque e massagem cardíaca se seguiram e eu escutei. O paciente está com frequência cardíaca estável. Pode parar a reanimação. Percebi que estava pingando de suor e sorrindo sozinho. Foi uma sensação incrível participar de uma reanimação. Muito melhor do que qualquer treinamento ou filme. Assim, foi legal porque deu certo. É, já pensou? É. Após meu pai terminar de discutir algumas burocracias com a equipe e agilizar a transferência do paciente para um hospital com condições de atendê-lo, ele me perguntou, já rindo, como foi o atendimento. Algo interessante? Passei o caso para ele, que já sabia da real identidade da senhora, e voltamos para o consultório. Ao entrarmos, notamos a senhora inquieta e se remexendo na cadeira. Conversamos um pouco com ela e meu pai perguntou se algo a estava incomodando. Ela disse, doutor, desde que seu filho me dedou, eu tô me coçando e ardendo nos fundos. Tá horrível, estou que não me aguento. Tadinha. Nossa. Meu pai olhou pra mim e perguntou, como foi que você fez o toque retal? Expliquei pra ele desde as luvas, a máscara, o gel, a introdução do dedo e a vontade de morrer em seguida. Vi ele olhando para o armário, em seguida pra mim, depois pra senhora rebolando na cadeira, de volta para mim, e então sua feição mudou. Ele parecia Eita. Se contorcer de dor agora também. Eu fiquei alguns microsegundos ali sem entender direito o que estava acontecendo. Meu pai, após um grunhido quase imperceptível, retomou a postura, chamou uma enfermeira, escreveu algo rápido numa folha de prescrição e encaminhou a senhora e a enfermeira para a sala de procedimentos. Pouco tempo que ambas saíram da sala, meu pai desabou a rir. Quase sem fôlego, ele alcançou o gel no armário e lançou para mim. Eu ainda não estava entendendo. Gel de ultrassom, o mesmo que usávamos nos bonecos de simulação da faculdade. Enquanto meu pai enxugava as lágrimas dos seus olhos, ele falou, meu filho, quando você for fazer o toque de novo em alguém, use um gel à base de água. Gel de ultrassom contém sais dentro para que as ondas de ultrassom se propaguem. Você literalmente esfregou o sal dentro da bunda daquela senhora. Puta merda, coitada. Coitada, velho. Bom, deve ter dado uma limpada ali no, nas vesículas. Porra, sal? Os genes que herdei do meu pai se ativaram ali mesmo e eu caí num riso descontrolado. Meu pai havia mandado a senhora para limpar sua cavidade com soro fisiológico e passou medicação para ela. Ao fim da tarde, quando nos encaminhávamos para sair do plantão, nos encontramos com a senhora mais uma vez, que agora vinha numa marcha semelhante a um pato e segurando seu traseiro com uma das mãos. Tadinha! Coitada. Ela olhou pro meu pai e disse, seu filho é muito bonito, vai ser um ótimo médico, só precisa ser mais gentil com os dedos. E saiu. Meu pai, mais uma vez, se contorcia pra não rir, mas eu só fiquei aliviado dela não ter tentado me atacar e ter levado tudo tranquilamente. Não é todo mundo que fica de boa ao receber uma dedada com sal. Caramba, cara, que história horrível. Meu Deus. Cara, foi horrível pra ele, mas foi pior pra senhora paciente. Exatamente. Meu pai conta essa história até hoje, sempre que possível, principalmente em reuniões de família. Apesar de ter sido um dia com algumas impossible situations, me serviram para calejar o couro e me rendem grandes risadas até hoje. Cara, Doutor Estranho Júnior, parabéns, cara. Tomara que você seja um grande médico aí em Fortaleza. Parabéns mesmo, cara. E não usa mais sal. Você já ouviu uma lenda das histórias da faculdade de medicina que fala que o médico, o professor... Eu vou resumir aqui. O professor chega e fala assim... Ele chega, tem um cadáver na mesa, e ele fala assim... Uhum. Primeira coisa, primeira lição de um médico é que você não pode ter receio de tocar no seu paciente, coisa assim. E aí ele vai e enfia um dedo na bunda do cadáver que tá ali. Aí ele pega e fala assim, a outra coisa é que você não pode ter nojo do paciente. Aí ele tira o dedo da bunda e põe na boca. Ah, meu Deus. Aí todo mundo fala, não, o que é isso? Ele falou, agora eu quero que todo mundo venha aqui e faça o mesmo. E cara, o aluno de medicina, ele já tomou tanto trote na vida que ele tá acostumado a obedecer essas coisas, né? Aí ele vai. Uhum. Aí quando o primeiro cara vai fazer, ele para e fala assim, ó, a terceira coisa é que você tem que ser um bom observador. Eu enfiei esse dedo, mas eu pus esse dedo na boca. Entendeu? Sim. Eu não sei, isso é uma lendinha de faculdade de medicina, mas é uma história boa. Mas é uma boa lenda. Próximo e-mail aqui, vamos lá. Olá, irmãos Mafra e Caio. Aqui quem fala é o Tutankhamon. Não é. Por mais que eu goste demais desse seu nome. Não, cara, não é. A gente chamou ele de Tutankhamon no outro e-mail. Caraca! Ah, então ele tá junto com a menina do... E o banco levou? Aham. Uh-huh. com 2 e-mails lidos, então. Isso. Ó, então vamos lá. Então, tudo bem. Vamos tudo continuar. Bem, é. Aqui quem foi fala... o nome que a gente deu pra ele. Não, exatamente. Então pode. Aqui quem fala é o Tutankhamon. O cara que fez a entrevista numa empresa de pirâmide e que trabalha em uma locadora de jogos de tabuleiro. Caraca, eu lembro dessa história, era uma história muito boa. Muito boa, ele se saiu muito bem. Sim. Primeiramente, obrigado pelo GugaCast, é o melhor podcast da atualidade. Muitíssimo obrigado. Venho aqui contar uma das minhas histórias mais malditas. O dia em que passei acordado por uma cirurgia no olho. Nossa, não, Guga, não, acabou, não, tchau, acabou, não quero. Bom, vou te dizer que eu já fiz cirurgia no olho, eu tava acordado também. Ah, e senti o cheirinho dele queimando? Ah, cara, whatever. Vamos lá, ele dividiu aqui. Capítulo 1, óculos. Eu uso óculos desde os 6 anos de idade, até gosto. Por conta de astigmatismo. Astigmatismo é de longe. Não, de astigmatismo longe, né? É outra parada, assim, você vê as coisas meio tortas. Ah, é? É. É miopia e o outro que é de. Não, você pode ter os dois. Você pode ter miopia e astigmatismo ao mesmo tempo. Ah. O que você entendi, tem, você tá falando aí, miopia, que é que você não consegue enxergar de longe, e hipermetropia, que você não consegue ver de perto. Hipermetropia, ok, perfeito. Eu tenho miopia. Um pouco só. Eu tinha também. Em certo ponto da minha vida, descobri que sofria de uma degeneração congênita chamada ceratocone. Ceratocone? Ceratocone. Ele colocou entre parênteses aqui, não procurem fotos. Eu vou Você procurar. Que está nos ouvindo nesse momento... Não, para, Guga! Eu vou procurar. Nossa senhora, a gente não, tá aqui pra isso, cara. A gente não pode ter nojo. Ah, nosso herói, Doutor Estranho Júnior, fez o que ele tinha que fazer dos dois abriu lados. Abriu caminhos. Então... Então, se o cara fez, a gente tem que ser corajoso e fazer também. Passou sal em todos nós. Cara, procura você, não vou ver, não. É bem ok de ver até. É? É. Ok. É um pouco estranho, assim, é um pouco aflitivo, mas não é nojento. Ok. Uma condição irrefreável que, eventualmente, me levaria à cegueira, meu Deus, caso não tratada. Spoiler, não levou. Que bom. Trata-se do crescimento descontrolado da córnea, que vai se fechando cada vez mais. Ela vai virando um bico, ela vai formando um bico na ponta do seu olho. Meu Deus! É. Até não ser mais capaz de captar luz. É como se seu olho tivesse um mamilo. Ah, não! Como que você falou? Ah. Eu falei que é aflitivo, mas não é nojento. Meu Deus! É uma coisa bem maldita e visualmente desagradável, já que o olho vai crescendo em forma de cone, exatamente como o Guga falou, pra fora da cavidade ocular. Pra quem viu Donnie Darko, parece um pouco com os tentáculos gelatinosos que o protagonista vê projetando no peito das outras pessoas. Só que, diferente de Donnie Darko, faz sentido. Pra controlar o avanço da degeneração, foram me dadas 2 opções. Lentes de contato ou cirurgia. Obviamente, optei pelas lentes. Burro. Capítulo 2. Lentes. As lentes eram meio caras. Custavam R$500 cada. Nossa. Na época, eu já tinha uns 22 anos, eu era estagiário e recebia metade de um salário mínimo. Fui induzido por uma oftalmologista de ética duvidosa, que chegou a me... Nossa senhora. Que me chegou a me atender bêbada. Olha aí, Conselho Regional de Medicina. Né? Olha lá. A comprar as lentes, com promessas milagrosas. E eu comprei. Paguei em 10 vezes, mas devo ter usado as lentes umas 4, no máximo. Nossa. As lentes eram rígidas, não eliminavam o uso de óculos e demandavam muito cuidado, tanto para colocar quanto para retirar. E, o pior, elas não me faziam enxergar melhor, até pioravam a visão. Seu objetivo era... Nossa, cara. Seu objetivo era pressionar minha córnea para impedir seu crescimento. A sensação que ela dava era de ter constantemente um dedo empurrando meu olho. Ah, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Esse podcast foi um erro, cara. Era tipo um sutiã de olho. Caraca! Na última vez que tentei usar, a lente deu uma viradinha de leve e entrou de lado no meu olho, causando uma pequena lesão. Não! Tenho a marca até hoje, foto em anexo. Não manda foto, cara. Não manda. Ó, só queria dizer, muita gente que mandou e-mail nessa semana mandou foto. Não manda, cara. Mandou um coitado, cara, tadinho. Ele tava com aquele espino na perna, não, sabe? Não, quando você destroça a perna. Não precisa mandar foto. Jesus Cristo, não manda foto disso. Caraca. Não é tão ruim quanto sua. E não prejudica a minha visão. Quando paguei a última parcela das lentes, eu fiz questão de quebrar as duas. Caramba, que horror, cara. Capítulo 3. Cirurgia. Quando as lentes fracassaram, passei para outra possibilidade. Cirurgia. Fiz o procedimento pelo SUS. Toda a bateria de exames deve ter durado uns 6 meses e, logo em seguida, a cirurgia em si. Surpreendentemente, a espera para entrar na faca foi de apenas 2 semanas. No dia da cirurgia, eu precisei ficar em jejum e não consegui... Nossa, que estranho, pra cirurgia no olho. É. E não consumir nenhum tipo de líquido. É, se tem anestesia, né? Ah, tem isso? Deve ter. Toda a preparação levou algumas horas. Minha mãe acompanhou todo o procedimento, uma verdadeira santa. E, quando o momento chegou, veio a informação mais perturbadora. Eu faria a cirurgia acordado. Vamos te dar um tranquilizante leve e gotejar um colírio à base de maracujá no seu olho. Ah, não! Quê? Não, maracujá no olho, não. Eu vou espremer um limão no seu olho, tá bom? Só que um pouquinho mais doce. Disse a cirurgiã. Tá, e quando eu vou ser drogado pra valer, anestesia geral, eu quero acordar só daqui um mês, curado. Então, não tem anestesia geral, você precisa ficar acordado durante o procedimento, porque você precisa guiar a cirurgia. Meu Deus! Ah, sério. Apesar de todo o pavor, o tranquilizante leve me deixou drogado o suficiente para que eu não sentisse dor alguma. Mas eu senti muito bem um bisturi fazendo cócegas no meu globo ocular. Gostoso. E pude perceber minha visão piorando e melhorando enquanto vários pequenos cortes eram feitos no meu olho. O cara tá jogando jogo da velha no olho. Fazendo hashtag curado. A cirurgia para correção consiste na implantação de um anel de acrílico na córnea. Foto em anexo. Ô, Jesus! Não é tão grotesca quanto parece, na verdade é bem legal, mas não procurem no Google. Ah, se não é legal, ok. Uma técnica desenvolvida aqui no Brasil por um cara chamado Paulo Ferrara. Porra, legal. Lá. Em certo momento, ouvi alguém dizer, putz, não acredito que deram um colírio à base de maracujá pra ele. O efeito dura muito pouco. Ah, não. Não. Que bom que a pessoa falou isso em voz alta, né? Né? Que ótimo, eu resmunguei. E, em outro momento, ouvi a mesma dizer que havia feito um corte errado. Nossa. Vai levar o triplo... Meu Deus do céu. Vai levar o triplo de pontos, alguém falou. Não quero nem ver. Eu falei, literalmente, se as coisas dessem errado, você não ia ver nada mesmo. A cirurgiã pediu que eu não a fizesse rir enquanto ela operava meu olho. Achei bem justo. Capítulo 4, dia seguinte. Voltei pra casa no mesmo dia após levar pontos. Cara, como que você leva ponto no olho? Leva ponto no olho? Sei lá, cara. Não, sei lá, cara, sei lá, não, só, não. Só prossegue não, aí, Caio. Sério, vamos não ficar falando disso. E colocaram uma lente de contato no meu olho pra proteger os pontos. No dia seguinte, voltei para a revisão e a cirurgiã comentou que a lente havia saído do meu olho. Ah. Provavelmente caíra enquanto eu trocava o curativo. Disse que estava tudo bem. Eu tô na ponta do pé aqui. Eu também. Disse que estava tudo bem, os pontos estavam intactos e colocou outra. Eu deveria dormir com ela, já sem o curativo. Fui dormir e quando acordei, encontrei uma coisa redonda e gelatinosa no travesseiro. Eram as duas lentes de contato, uma grudada na outra. Sim, eu havia passado parte da noite com duas lentes de contato no mesmo olho. Nossa. As duas saíram, causando uma leve lesão no meu olho, que agora era uma esfera de sangue. Jesus Cristo, Tutankhamon nunca mais escreve pra esse programa. Minha visão não havia sido prejudicada e os pontos ainda estavam intactos. Eu só tinha um olho muito legal, que ficaria vermelho vivo por uns 3 meses e depois voltaria ao normal. Cheguei a procurar um tapa-olho no Mercado Livre, mas só achei fantasias de carnaval de piratas. Até tinha uns tapa-olhos bem legais, mas todos vinham com um papagaio de plástico junto. Hoje fazem uns 5 anos da cirurgia e estou bem. Ainda corro o risco de ficar cego, mas isso deve levar uns 50 anos, então eu não ligo. É um problema do Tutankhamon no futuro. Exatamente, quando você for uma estátua. Continuo usando óculos e não me incomodo. E, o melhor de tudo, por ter um implante artificial que aprimora uma função natural, tecnicamente, eu sou um ciborgue. A era cyberpunk já chegou por aqui. Muito bom e-mail. Cara, eu sempre falei que, do mesmo jeito que o dentista é o médico medieval, o oftalmologista é o médico do futuro, porque ele te cura com luz, né? Ele Sim. chega assim e fala, olha pra aquela luz, pá, tá curado. É tipo isso. Uhum. Mas essa aí voltou alguns passos na escala aí. Exatamente, caraca. Colírio de maracujá, Guga. É, porra. Não, isso é, olho é foda. Posso ler o próximo? Manda bala. Saudações, senhores. Como estão? Eu estou bem, obrigado. É, agora não tô tão bem depois que esse programa começou. É, a gente tá encolhendo os dedos dos pés. Nossa, cara, fechando a bunda, sabe? Me chamo Miguel Roldan Antunes. Tenho 25 anos, ou 26, dependendo de quanto vocês lerem. E eu não me importo em ter o nome revelado, mas podem usar pseudônimo de se seu agrado for. Vamos deixar o nome dele aí? Sim, Miguel Roldan Antunes. É um bom nome esse sobrenome. Roldan é muito bom. Sim. Antes de iniciar, gostaria de dizer que meu sonho é ser como o Rafael quando crescer. Que o Caio é o maior criador de vinhetas deste podcast, sem dúvida nenhuma. Maior criador de vinhetas do Brasil. Olha lá. E que o Guga é o melhor compositor JQuestiano, quiçá melhor que os criadores deste estilo musical único. Nunca. Em hipótese nenhuma, cara. Ninguém nunca vai chegar perto dos caras. Mas vamos ao que interessa. Prólogo. A história que irei narrar aconteceu em maio de 2017, mas teve início um pouco antes, em 2016. Eu era o feliz possuidor de um Ford Versailles 1993. Caraca. Incrível. Caralho, cara. Ford Versailles, parabéns, cara. Que carrão. Melhor do que ele, só o Ford Royale, que era a versão perua. Incrível. Batizado de Charlotte em homenagem à prostituta da música 22 Acacia Avenue do Iron Maiden. Quando, em um acidente, eu destruo o carro. Putz, estava tão empolgado aqui com o carro. Né? No final do ano, consegui consertá-la e após uma série de desavenças com o funileiro e uma boa quantia gasta no carro, eu decidi vendê-lo. Capítulo 1. Roxanne. Em março de 2017, eu tirei a carta de motorista, me habilitando a conduzir motocicletas, meu sonho desde a adolescência. Encontrei então um homem que aceitava trocar sua moto por Charlotte, que eu não consegui nenhum comprador e mais ninguém aceitava na troca. A moto em questão era uma Suzuki GS500 1995, uma moto grande, pesada, forte, extremamente bem cuidada, que estava com o motor quebrado. Evitarei detalhes para não deixar o relato longo demais. A gente agradece, porque a gente não entendeu nada mesmo. Exatamente. A moto valia mais que o carro, mas como estava quebrada, o proprietário aceitava trocar sem nenhum valor de volta. O famoso chave na chave. Muito bom. Foi assim que adquiri Roxanne, batizada em homenagem à prostituta da música homônima do The Police. O que, que ele tem com prostitutas? Ah, legal. É tipo a gente que batiza os nomes dos e-mails com um tema. É, verdade. Capítulo 2. Saída da oficina e a falta de habilidade. Após muito esperar, retirei a moto da oficina algumas semanas mais tarde e decidi ir naquele dia mesmo visitar um amigo no centro comercial de Alphaville, em Barueri, São Paulo, que distava uns 5 quilômetros. Com medo de ter a preciosa moto levada por ladrões de rua, decidi comprar uma daquelas correntes de colocar na roda, daquelas que parecem um cadeado, mas a embalagem era impossível de abrir. Meu amigo me disse para entrar no estacionamento do centro comercial porque ele me emprestaria uma tesoura para abrir a embalagem, e eu sairia para estacionar na rua, pois o estacionamento lá possuía um valor altíssimo e eu não tinha dinheiro algum, e eu poderia sair nos 15 minutos de tolerância. Ok, um bom plano. Assim foi feito. Mas na hora de sair, uma surpresa. Não havia tolerância para motos, e eu deveria pagar o valor da hora inteira, mesmo ficando 5 minutos lá dentro. Decidi então dar a ré com a moto e estacionar lá dentro mesmo. Já que eu iria pagar, pelo menos que fizesse uso do local, quando o peso da moto me surpreendeu. Eu sou um cara magro, força não é o meu forte, perdão pelo trocadilho. E Roxanne era realmente muito pesada. Bati com a roda na guia, perdi o equilíbrio e tombei pro lado. Patético. Putz. Caraca. Capítulo 3. Ah, agora que eu lembrei que isso não é uma história sobre motos, é uma história sobre médicos. Então aqui exatamente. Que a merda começou. Não é um episódio sobre motos disso. E carros e mecânicos e prostitutas. Na verdade, ele que foi longe. Ele podia simplesmente falar assim: um dia eu fui sair de moto. E a moto era muito pesada. Não, você incentiva as pessoas a darem detalhe. Tá, não beleza, para, começa beleza. A podar eles, não. Capítulo 3. O resgate. No momento, tomado pela vergonha e raiva, levantei a moto sozinha. Tirei forças não sei de onde, quando um segurança veio correndo, desesperado, perguntando se estava doendo muito. Foi então que eu olhei para minha mão e vi só sangue. Meu dedo mínimo da mão esquerda ficou preso na alavanca de embreagem, e quando eu tombei, a mesma arrancou um filete de pele que ficou preso pela ponta do dedo. Ou seja, meu dedo estava sem pele, mostrando músculo e tendão. Não, meu Deus. Não. Caraca, não, peraí, não. Faz uma pausa. Rafael, você tá ouvindo isso depois? Eu sei que você tá, porque você ouve e tal, você gosta de ouvir os programas que você não participa. Vai tomar no cu, cara. Não, cara. Olha o que você faz. É por isso que ele não veio participar, velho. Ele foi, não, vou viajar, vou trabalhar, vou fazer uma coisa, e não veio participar. Meu Deus, cara. Ele tirou a pele do dedo dele como se fosse uma camisinha. Aham. Não senti dor alguma neste momento, e os bombeiros civis do centro comercial vieram me socorrer. Ao lavar o dedo com o soro, minha pressão caiu e eu quase desmaiei. suei frio, minha vista ficou completamente escura e eu balbuciava respostas para as perguntas dos bombeiros. Isso não durou mais de 10 minutos, mas na minha cabeça eu fiquei algumas semanas assim. Porra. Então me levaram para uma clínica no próprio centro comercial que aceitava meu convênio. Caraca, esse centro comercial é uma cidade, né? É. Capítulo 4, desconfiança e dor. O médico que me recebeu era pouca coisa mais velho do que eu, talvez da mesma idade. E quando eu contei o que ocorreu, ele fez a maior cara de agonia alheia que já vi, é que você não viu nossas caras aqui, e me mandou para a sala do curativo. Uma enfermeira mais experiente me aguardava e removeu o curativo feito pelos bombeiros, enfiando minha mão debaixo d'água. Gritei de dor nesse momento. Então, fui conduzido a outra sala, onde o mesmo médico costuraria meu dedo. Ele começou dando anestesias no local, coisa que dói muito, sob a supervisão da enfermeira que ia conduzindo essa operação. Então, ficamos a sós, médico e eu, quando ele começou o trabalho de alfaiate. Ah! Não, cara. Eu tô pensando em começar a andar, a viver, na verdade, encapado de alguma coisa. Tem uma película, sabe, sei lá, couro. Couro, do pé até a cabeça, pra nunca correr risco de cortar nada. O corte, apesar de profundo, era pequeno, pois o dedo não é chamado de mindinho à toa. E ele disse que seriam 4 a 6 pontos no máximo, e calculei que levaria uns 15 minutos. Ledo engana. Literalmente mais de uma hora depois, eu pergunto quantos pontos ele havia colocado, e ele, do jeito mais sem graça possível, disse que estava tentando colocar o segundo. Ah, meu Deus! Vocês estão de sacanagem. Meu Deus! Desespero tomou conta de mim. Ele disse que estava escorregando muito e que os pontos rasgavam a pele e não prendiam. Não. Mais uma hora depois, veio aquela enfermeira avaliar o serviço de um único ponto. Ela disse que terminaria o serviço e que o médico poderia voltar para a sala dele para preparar a receita para mim. 10 minutos depois, eu estava com 5 pontos no dedo. Caramba. Cara, essa enfermeira, nossa, velho. Ela deve detestar tanto esse cara. Devidamente enfaixado e entrando na sala do médico. Ela deve odiar o cara. Ela deve detestar este filho da puta. Meu Deus, cara. Você tá orgulhoso agora que você fez um podcast? Não. Eu quero parar. Eu quero fazer igual esse médico aí e quero parar. Quero parar no meio. Mas não, eu não vou. Eu vou até o fim. Ao entrar, notei o celular dele em cima da mesa, com o Google aberto e a pergunta: qual o melhor antibiótico para corte? Não. Você tá de sacanagem. Não, cara, não. Eu não me importo que ele procure a resposta, mas por favor, não me deixe saber. Afinal, eu entendo que ele provavelmente era um recém-formado, mas ele deveria me passar segurança e confiança. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Qual é o melhor? Procura aí qual que é o melhor antibiótico. Ainda na forma de... De pergunta, né? Isso. O cara nem pra colocar assim, antibiótico corte. Não, ele... Exato. Ele pergunta pro Google como se fosse um oráculo. Google? Exatamente. Me ajuda aqui, cara. Qual o melhor antibiótico para corte? Eu vou te falar qual que é. Iodopovidona e clorexidina. Tem efeitos bactericidas, mesmo contra organismos multiresistentes. Olha. Ok? Agora você já sabe. Perfeito. Médico, se você estiver ouvindo essa, você já sabe isso, né? Todos os enfermeira, médicos, todos os médicos recém-formados que estão ouvindo esse podcast, pelo menos isso eles não vão ter que fazer na frente do cara. Exato. Enfermeira, se você estiver ouvindo isso, desculpa. Vai dar tudo certo. Capítulo 5, recuperação. Não ousei voltar lá na semana seguinte para retirar os pontos, por isso procurei um posto médico perto do trabalho. Os 4 pontos feitos pela enfermeira foram retirados sem que se sentisse sua presença. O único ponto feito pelo médico, não. Se eu não tivesse sentado, teria caído de dor no chão. Ele costurou minha pele no músculo. Ah, meu Deus. Não, cara, não. Não, tava acabando o e-mail, cara. Não, como é que você faz isso? É o último capítulo, brother. Não. Epílogo. Devido ao acidente, não paguei o estacionamento. Então pode-se dizer que deu tudo certo. No mês seguinte, troquei a Roxanne por Diana, uma moto menor que gosto mais, e ainda recebi um troco em dinheiro. Eu queria saber qual é a prostituta que se chama Diana. Exato. Hoje vivo feliz com uma cicatriz gigante em um dedo tão pequeno. Cicatriz essa que não me deixa fechar a mão completamente. É bem irritante. Qualquer dia, compro o gel que, segundo Marília Gabriela, é capaz de remover cicatrizes e até rugas e marcas de expressão. Se você chegou até aqui, obrigado pela paciência. Essa talvez seja uma não história de médicos, mas espero que entre no programa. Meu Deus. Cara, foi uma puta história, mas meu Deus do céu. Posso ler o próximo? Por favor. Vamos lá. Olá, Guga, Rafael e Caio. Me chamo Falcão. Pode falar meu nome. Ok, então Falcão. Tenho 22 anos e atualmente moro no interior da Paraíba, numa cidade chamada Rio Tinto. Olha lá que nome peculiar. É mesmo. É nessa cidade que se passa a minha história. Capítulo 1. Ó, nem foi combinado, as pessoas estão dividindo, né? É mesmo. Capítulo 1. O zumbido no escuro. Em uma fatídica noite de 2016, eu, um calouro da Faculdade de Computação da Universidade Federal da Paraíba, me preparava para deitar depois de uma noite de estudos. Era quase meia-noite, estava já com sono e tudo que queria era dormir. Mal sabia eu que toda a minha desgraça aconteceria ali. Saí do banho e me dirigi até o quarto, tranquei a porta e me vesti para dormir. Desliguei a luz, soltei o cabelo, tenho cabelo grande há alguns anos e odeio dormir com ele preso. Na hora de deitar, senti algo de encontro comigo e um zumbido repentino. Cagão como sou, dei um pulo. Algum ser insetoide invadiu meu quarto. Parei, esperando ele aparecer novamente, poderia ter ligado a luz e matado o desgraçado, mas permaneci no escuro, no silêncio da noite. Passado alguns minutos, resolvi me deitar de vez, e foi aí que senti uma nova investida do filho do melado molhado, do sem-teto gelado. Sem-teto gelado? É sinteco, gente. Sem-teto gelado. Sem teto gelado é muito bom. Sem teto gelado é melhor do que sinteco. Do calota de fusca. É que sinteco é um negócio meio de velho, entendeu? Não existe mais isso. Sinteco é aquele, é um revestimento que você passa no piso. É um, exato. É um verniz que você passa no piso. Isso é que é sinteco gelado. Porque, é porque sem teto gelado. Maravilhoso. Muito bom. Do calota de fusca ficou preso entre o meu cabelo e o ouvido. E eu, no susto, meti a mão para tentar tirá-lo, tipo um tapa na cara. Por alguns segundos houve apenas o silêncio. E então, o desespero. O zumbido agora vinha de dentro do meu ouvido. E agora, Guga, vai com você aí, termina o podcast, tá? Vai indo que eu te alcanço, tá bom? Bom é que você ainda vai ter que editar isso. Caraca, velho, eu vou ter que lembrar dessas histórias depois. Capítulo 2. Who Watched the Doctor? Passei alguns minutos em desespero dentro de casa, com inúmeras tentativas falhas de tirar o inseto do meu ouvido, alternando entre o cotonete e o dedo mais fundo possível, nada efetivo. Eu só tinha uma alternativa, ir no hospital. Nessa época, eu ainda não conhecia muito bem a cidade, no Rio Tinto ainda era um lugar estranho, e mesmo assim resolvi me aventurar por sua noite em busca do PS. Andei por uns 20 minutos, ninguém na rua, apenas eu, a lua e o inseto, que a cada passada se agitava ainda mais no meu ouvido. Consegui encontrar o hospital, nisso eu dei sorte, deu mesmo. Entrei e deparei com um segurança dormindo, que não pareceu se importar muito com a minha presença, pois, visivelmente, eu estava bem. Acabei entrando assim mesmo e encontrei uma enfermeira jogando palavras cruzadas. 30 minutos se passaram só de tentar convencer a moça que havia algo no meu ouvido e ela se relutando em ao menos me examinar. Putz. Quando finalmente se convenceu, usou de um aparelho que eu não sei o nome e olhou dentro do meu ouvido. Foi quando eu ouvi um muito bem encorpado caralho. A moça pediu que eu ficasse sentado na maca enquanto ela ia falar com o doutor. Não demorou para voltar e dizer que o médico já estava a caminho do hospital. Mas, peraí, ali era um pronto-socorro e o doutor não estava lá? Eis que chega o filho de uma mãe com a cara de sono amassada de alguém que estava em casa dormindo. É, o cara estava de plantão. Acontece. É, ué. A primeira coisa que ele fez quando me viu foi perguntar: tem certeza que tem algo no ouvido? Meu ódio foi tão grande que o inseto no meu ouvido conseguia sentir a aura de raiva. Sentir a aura de raiva e tremia cada vez mais. O médico fez a mesma coisa que a enfermeira para olhar dentro do ouvido e novamente pude ouvir o bem encorpado. Caralho. Por algum motivo, ele ficou olhando a porra do inseto por alguns minutos, impressionadíssimo com a situação, como se nunca tivesse visto um caso daquele. Foi aí que começou que a minha derrota. Ele realmente nunca tinha visto. Exatamente. Foi aí que começou a minha derrota. Ele, o médico, me avisa que talvez eu tenha que ir para João Pessoa, para o hospital de trauma, que quem conhece sabe que é o famoso por ser um verdadeiro açougue. Mas antes disso, iria tentar tirar o inseto vivo com uma pinça. Ah! palavras não existem para descrever a dor que senti dele puxando os pelos do meu ouvido e acho que meu tímpano junto. Neste exato momento, estou completamente arrepiado e me contorcendo minimamente só de lembrar daquela situação. Cara, quando o médico encosta, ele não precisa fazer nada. Quando ele encosta uma pinça no seu tímpano, dói pra caralho. Dói como se tivesse levado um socão. Exato. Ele não precisa apertar, não precisa espetar. Se ele encostar, dói pra caralho. Caralho, velho. Tortura passada, o médico sem sucesso. Ele diz que eu devo ir para o trauma, já é quase 2 da manhã. Capítulo 3. Água na parede. A ambulância foi acionada, primeiro me levaram em casa para pegar alguns documentos que seriam necessários para poder ser atendido no hospital, e de lá partimos para João Pessoa. A capital não é tão distante de Rio Tinto, 1 hora de viagem. 1 hora com o bicho no ouvido! Mas foi durante ela que eu deixei as lágrimas caírem. Me senti muito sozinho e a dor no meu ouvido só havia aumentado. O inseto ainda vivo se mexia como louco graças à estrada na direção do hospital. Enfim, cheguei, fiz a ficha de atendimento junto à enfermeira que me trouxe e assim que terminei de assinar, ela sobe na ambulância, avisa que não pode esperar o meu atendimento e simplesmente vaza cantando pneu. Meu Deus. Eu sozinho, ou parcialmente sozinho, apenas observo a ambulância indo embora. Meu Deus, foi o pior dia da vida desse menino. Caramba. Ainda sem acreditar, sou encaminhado para a sala de espera. Lá encontro um homem totalmente ensanguentado, mas consciente, e uma TV de 15 polegadas pregada na parede. O homem cuspia sem parar no chão da sala de espera, me encarava e encarava a TV com bastante frequência. Foi então que ele quebrou o gelo. Ei, boy, me empresta seu celular. Ei, boy. Pra minha sorte, ele tava tão acabado que não conseguia se movimentar. Então ficou tentando chamar minha atenção, pedindo o celular. Depois de muita insistência, eu falei: desculpa, cara, mas eu não trouxe. Ele só estava esperando para que houvesse uma deixa e puxar a conversa, sendo que eu só sentia dor e agonia, somado ao fato de ter um homem ensanguentado na minha frente. Eu só queria ficar sussa e esperar a minha vez. Logo depois, um homem foi levado a uma sala para ser atendido e em seguida outro doutor apareceu para me atender. Era 3 da manhã quando fui atendido. O médico perguntou: o que que houve? Eu tenho um inseto vivo no meu ouvido. Ele: tá, vamos ver. Me deu um alívio muito grande quando ele viu um inseto e não falou: caralho. O médico levantou e pegou uma seringa, encheu de água e colocou uma bandeja de metal que tinha o formato perfeito para encaixar embaixo da minha orelha. Ele mandou eu segurar a bandeja enquanto ele liberava a água dentro do meu ouvido. Quero dizer que lavagem no ouvido é uma das coisas mais maravilhosas que existem. E não demorou mais de 5 minutos que o inseto estava fora do meu ouvido, morto e afogado. Putz! Sim, o cara conseguiu tirar o inseto do meu ouvido com água e uma seringa. Será que era necessário mesmo eu ter que viajar 1 hora para isso poder ser feito? Depois de me livrar da maldição, prescreveu um anti-inflamatório e me liberou. Pera, ele realmente não vai contar que inseto era? Ah, que diferença faz? Não, cara, pra todo mundo olhar e falar: caralho, eu quero saber que bicho era, porra. Será que era um grilo? Cara, eu tô com muita raiva dele agora nesse momento. Esse não mandou foto. Não mandou. Bom, ainda bem, né? É. Quem que ia tirar foto também, né? É. Capítulo 4. E agora, José? Agora, definitivamente sozinho, comecei a bolar um plano de como voltar pra Rio Tinto. Sabia que não tinha como ir a pé pra rodoviária, pois teria que atravessar metade da cidade pra chegar lá, e provavelmente seria morto no caminho. Por sorte, tinha 10 reais. Não sabia se seria o suficiente. Resolvi esperar amanhecer, pois os ônibus voltariam a circular. Foram longas 2 horas e meia. Assim que o sol apareceu, resolvi ir para a frente do hospital, na BR-203, onde consegui pegar um ônibus que iria direto para a rodoviária. Para minha sorte, assim que saí do ônibus que levava para a rodoviária, havia outro ônibus, essa da empresa Rio Tinto, que iria para Rio Tinto. Depois de uma noite desgraçada como essa, nada causa mais alívio do que um pouco de sorte. Outra sorte minha foi quando o cobrador disse a quantia da passagem, R$6. O ônibus que veio do hospital até a rodoviária cobrava R$3, ou seja, ainda voltei com R$1 para casa. Cheguei em casa às 7 da manhã, tomei um novo banho, escovei os dentes e quando terminei, já era hora de ir para a faculdade novamente. E eu fui, porque eu quero ser alguém na vida. Muito bem. Nesse dia ainda apresentei um trabalho, fiz uma prova, meu Deus! Ai, caraca... Esse foi meu caos, desculpe meio gigante. Aí venho avisar que pretendo mandar a história mais foda da minha vida pra vocês lerem, mas ela ainda não aconteceu, pois ainda está em planejamento. Até mais, grande abraço. Porra. Muito obrigado, Falcão. Até que se saiu bem, né? Se saiu bem, bem, bem. Até que não foi terrível. Só manda outro e-mail, por favor, falando que bicho que era. Que agora eu tô muito, muito curioso. Pra mim era um grilo. Cara, pra todo mundo falar, caralho. Não era um grilo, velho. Próximo e-mail. Soldados, peguem suas armas. O e-mail veio com título. Ó. Olá, Guga, Rafael e convidado, até agora desconhecido pra mim. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui. Melhorou agora. Meu nome vocês podem ficar à vontade pra escolher. Arnaldo? Arnaldo, tá bom pra todo mundo? Arnaldo. É, por favor. Até parece que não farão dessa maneira, não é mesmo? Vou precisar também mascarar a cidade, pois sou psiquiatra e esta comunidade é bem pequena entre as especialidades médicas, pelo menos em minha região. Olha lá. Por conta disso, podem escolher qualquer capital do Nordeste brasileiro, que eu estarei sendo muito bem representado. Garanto que foi em uma delas. Caio, quais são as capitais do Nordeste brasileiro? Maceió, Salvador, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Natal e Aracaju. Aracaju? Aracaju. Aracaju. Então, Aracaju. Arnaldo de Aracaju. Uhum. Hoje eu tenho mais de 11 anos de profissão e a minha história ocorreu ainda nos tempos de residência médica. Essa especialização aconteceu em um clássico hospital psiquiátrico, desses mesmos que vocês podem ver em muitos filmes por aí. Eu só fui entender o que é residência médica depois de assistir 14 temporadas de Grey's Anatomy. E o que que é residência médica, Guga? Cara, é assim, quando você... Eu não sei... Só que eu não sei em português. Quando você... quando você entra... Depois que você se forma médico e você vai virar cirurgião, você entra no hospital escola e você é um intern. Eu não sei como é que eles falam em português. Talvez seja um estagiário, não sei. Uhum. Aí depois que você... Aí você passa um ano sendo intern e aí depois você vira residente. Aí você passa 3 anos sendo residente e aí sim você se torna um cirurgião. Aí você se torna um attending. Entendeu? Mas eu só entendi depois de 14 temporadas. Caraca, você tem que estudar 8 e aí fazer mais 4 disso. Caraca, velho. Pessoa que precisa querer muito ser médico, né? Eu acho que na verdade são... É, aí eu já não sei. Aí alguém tem que explicar aí pra gente. Eu acho que são 6 mais 4. Nossa, ainda é muito tempo, cara. É. Não sei. Eu aprendi a editar podcast 6 meses. E ainda assim o maluco não sabia costurar melhor que a enfermeira o dedo do cara. É verdade. Shoutouts pra enfermeira. É. Tô com dó dela até agora. Na época eu tinha escolhido psiquiatria, pois estava fascinado como o transtorno mental se apresentava em suas mais variadas maneiras. Como, por exemplo, a síndrome de Capgras. É, não, ele não escreveu isso não. Observar a produção delirante ser construída era algo impressionante. Mais ainda, era verificar o alívio que se produzia no paciente após um correto manejo terapêutico. Oh, mas escreve bem o rapaz, né? É, o cara estudou 10 anos, né? É o mínimo. Leu pra caralho. Bom, como um jovem residente apaixonado pelo que fazia, eu queria mostrar para todos como era meu trabalho. Na época, era lidar diariamente com pacientes internados em uma unidade fechada de psiquiatria. Eu falava quase que diariamente com um grande amigo. Momento para vocês criarem um nome bem engraçado para ele sobre diversas situações que ocorriam no hospital. Ele é amigo do psiquiatra, vamos chamá-lo de Dr. Freud. Perfeito. Este meu amigo é da área de direito e na época se interessava pela psiquiatria forense. Não demorou muito para conseguirmos a autorização de uma visita técnica junto à preceptoria e diretoria do hospital em questão. O que, que é preceptoria? Deve ser o boss que você enfrenta antes de chegar no chefão. Ah, ok. Ele é o pré. Entendi. É, faz todo sentido. Eu estava super empolgado, radiante em poder apresentar o meu mundo para uma pessoa tão querida em minha vida. Sei que os pacientes também ficariam felizes, pois muitos deles recebem poucas ou até mesmo nenhuma visita e uma boa conversa sempre era bem-vinda. Infelizmente, para este meu amigo, as coisas não caminhariam tão tranquilamente naquele dia. Caraca, eu tô com medo. No início, tudo ocorreu muito bem. Achei meio estranho que ele tinha chegado com um terno. Afinal, estávamos em um hospital psiquiátrico. Mas ele é o Dr. Freud. Exato. Ele devia estar com um cachimbo também. De cara, notei que ele chamou a atenção dos pacientes naquela roupa, que não era nada comum de ser vista por ali. Este meu amigo falou que tinha saído do fórum e não tinha dado tempo de ir pra casa. Tá explicado. Exato. Depois de esclarecido esse fato, mostrei o ambiente pra ele. Falei como era o nosso trabalho e tentei tirar todas as dúvidas que ele tinha sobre o serviço. Nessa última parte, tínhamos ido para uma pequena sala que ficava dentro da enfermaria. Durante a nossa conversa, vejo uma movimentação estranha na pequena janela da porta. Imaginem uma janelinha de 30 por 30 centímetros no meio de uma porta e algumas cabeças passando de um lado para o outro rapidamente. Consegui ver perfeitamente. Eu também. Aquilo logo capturou minha atenção. Vale ressaltar que quem trabalha em qualquer unidade de saúde logo decora a rotina do serviço. Qualquer coisa que fuja da normalidade entra logo em nosso radar. Passado menos de um minuto, a enfermeira da unidade entra na sala e me informa. Doutor, estamos tendo uma guerra de cocô. A assim, da maneira mais serena possível. Meu mundo caiu. Como assim? Quero deixar claro que um evento como esse não é rotina. Muito pelo contrário. Essa foi a minha primeira e única guerra em toda a minha vida. É impressionante. É engraçado como a pessoa... O pior aconteceu, como imaginávamos. Estamos Exatamente. Tendo uma guerra. Novamente. É impressionante como todas as vezes que convidei alguém diferente para conhecer o hospital, algo muito fora do esperado aconteceu. Mas, de longe, a guerra de cocô foi a pior delas. Porra. Quero lembrar que eu era ainda um jovem residente no primeiro ano da especialização. E naquele horário, eu estava sem qualquer outro médico na sala para pedir ajuda. Quero lembrar que eu era ainda um jovem residente no primeiro ano de especialização e naquele horário eu estava sem qualquer outro médico no hospital para pedir ajuda. Passando o susto inicial, isso levou alguns segundos, saí disparado da sala sem nem lembrar do meu amigo. Simplesmente deixei ele sozinho na sala e fui tentar resolver o problema junto com minha equipe. Cara, primeiro você espera a guerra acabar e depois você entra pra limpar, não tem muito o que fazer. É, você entra pra recolher os corpos e... né. Era uma verdadeira batalha campal. Tínhamos dois grupos muito bem divididos e suas armas, vocês já podem imaginar quais eram. Não é possível. Não é possível. A munição não é infinita. É, o bom é que só tem uma munição, é um one shot, né? Né? É, meus amigos. A não ser que o cara te corte em pedacinhos, né? Porra. É, meus amigos, por força da profissão, entrei no meio do conflito com o jaleco branco da paz, que ao final não estava nada branco. Primeiramente, era preciso dividir em pequenos grupos e separar os pacientes que não estavam envolvidos no conflito. Vocês lembram da sala com meu amigo? Pois é, foi lá que estes pacientes ficaram separados para nós podermos arrumar toda aquela confusão que se transformou o pátio. Em nenhum momento eu lembrei do meu amigo, reconheço, e peço desculpas agora para ele. Desculpas, Dr. Freud. Né? Após tudo arrumado, isso deve ter passado mais de 40 minutos, vejo uma pequena mão acenando na janela. Vocês lembram do tamanho que ela era? Nesse momento, tudo veio em minha mente. Eu deixei ele só, em uma unidade psiquiátrica, no meio de uma guerra de cocô. Essa foi a primeira e última vez que ele se aproximou de um local parecido com aquele. Coitado, Freud. Abro a porta, ele sai com um olhar vazio e distante, seu terno completamente marcado pela guerra. Ele se dirige até mim, segura meu jaleco com as duas mãos e me implora para mostrar para ele a direção da porta da rua. Falo pra ele, sem sucesso até hoje, que aquela situação nunca tinha acontecido antes. Ele acredita piamente que meu dia a dia é cercado por algumas guerras de cocô. Meu amigo, mais uma vez eu te falo, agora diante do Guga e do Rafa. Aquela foi a primeira e única vez que eu vi uma guerra de cocô. Bom, pessoal, é isso. Mil desculpas pelo e-mail longo, um forte abraço pra vocês. Quero que saiba que o podcast é responsável pela minha atividade física diária. Cara, a próxima vez que tiver guerra de cocô, coloca o podcast pra tocar. É? Exato. É, faz isso. Próxima vez que tiver uma guerra de cocô, você só se fecha na sua sala, coloca pra tocar... Não, você coloca pra tocar Rise of the Valkyries, como é que chama em português? A Cavalgada das Valkyrias, como é que chama? Acho que é isso. É, e deixa isso tocando, cara, e fica assistindo da janelinha, espera acabar. Caraca, velho. Imagina você ser um amigo... Caraca... Nunca mais, né? Ele não quis o Dr. Freud, nunca mais, né? Ah, não, psiquiatria forense? Não. Porque aí eu vou lá, vai ter crime, vai ter bosta. Caio, eu quero ir tomar um banho em posição fetal e... e depois tomar uma bebida e dormir. Uhum. Por favor, vamos acabar esse programa. Adeus. Até a semana que vem, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraini.